Eu estou suspenso no ar por uma força desconhecida, um poder descomunal que você nunca viu na vida. Explícita, extra mega mente criativa que vem, descarrilha tipo locomotiva e motiva a correr mais além do que se vê. Atropela inútil, muito papo, pouco assunto. Súbito, como aquele mal que infecta Adão sem Eva desse tipo. Aqui impera e vegeta naquela condição ridícula, contando sempre ladainha que ficou na ventania. Crítica contra aquela ideia inovativa. Então me dizem que estado se encontra o parasita. Na bota, atrás de Bop, Super Loki. Nada contra o Tchê, diz que é pã e se comove com filme de amor, por favor. Sem rancor, hoje em dia é o terror. Rebolou e não sambou. O som é a proposta, cada um tem sua história. Inveja é o tema, irmandade imune. Essa doença, frequência que a panela não persegue. Fora o boicote, vida longa, nova espécie. Rappers, não importa o que você faça, tem sempre alguém que vem e critica. Passa a faca, a jornada tem que ser levada até o fim. Nada para o talento, sempre foi assim. Boicote, isso existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isso nunca vai mudar. Porque é muito fácil vir aqui me criticar. Boicote, isso existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isso nunca vai mudar. Porque é muito fácil vir aqui me criticar. Velha escola, nova escola, pra mim isso não importa. Um respeitando o outro, rap é pau pra toda obra. Escreveu, não leu, analfabeto, pau comeu. Supremacia irracional na escrita. Conteúdo vazio para agradar quem está na moda. Eu acho isso foda, rap fashion me incomoda. Uma cabeça pensante não se encaixa no momento. Comércio musical extremo e o fundamento, tipo, mutante se transforma pra agradar. Segura minha jaqueta, pois agora vou cantar. Puxa saco, eu repugno e desprezo. Por mais que a gente foge, o infeliz tá sempre perto. Versatilidade não trai os seus princípios. Musicalidade tem que ter desde o início. Boicotar uma cultura que traz conhecimento. Alguém nessa história não está tendo bom senso. Será que a diversão não tem mais conteúdo? Ideia, doutrina, o pasto é só pra burro. E mundão escancarado sem porteira. Se entendeu o que eu disse, passou pela peneira. Se entendeu o que eu disse, passou pela peneira. Rappers, não importa o que você faça, tem sempre alguém que vem e critica. Passa a faca, a jornada tem que ser levada até o fim. Nada para o talento, sempre foi assim. Boicote, isso existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isso nunca vai mudar. Porque conspiração traz reação do mais antigo inimigo. As portas se fecham e me sinto perseguido. Travam guerras, batalhas, qual será o melhor estilo? Ser original, para muitos é um desafio. Onde permaneço vivo contra o extermínio. Comédias que se cuidem, pois isso é só um aviso. Seres indiferentes que não sei o nome. A indústria promove e se multiplicam os clones. Enquanto escrevo, exercito minha mente. Na mídia não tem espaço para rimas inteligentes. Meu subconsciente analisa e me dá um toque. Quem vive de moda vai morrer de overdose. Sinta a metamorfose de alguns locks multifaces do hip hop, desejo boa sorte. Eu mantenho minha raiz, continuo muito forte. Na real, quem se ilude só se fode. Rappers, não importa o que você faça, tem sempre alguém que critica, passa a faca. A jornada tem que ser levada até o fim. Nada para o talento, sempre foi assim. Boicote, isso existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isso nunca vai mudar. Porque é muito fácil vir aqui me criticar. Boicote, isso existe pra fortalecer. Tudo que está dentro de você. Amigo, isso nunca vai mudar. Porque é muito fácil vir aqui me criticar.